Peguei no seu celular com mensagem das suas amantes, mandando passar lá às 8, que tava pronta num instante. E eu sem entender por que cê tava comigo ainda. É claro que aquelas bocas, nenhuma delas supera a minha. De boca em boca, fez mal, mas vai tentar. Fez mal, mas vai tentar. Um relacionamento com outras, você beijando de boca em boca, tentando me superar. Ela me larga pra você. Tava comigo ainda. É claro que aquelas bocas, nenhuma delas supera a minha. Fez mal, mas vai tentar. Fez mal, mas vai tentar. Um relacionamento com outras, você beijando de boca.